Então vamos lá, boa noite a todos, sejam bem-vindos. Eu queria aqui primeiro dar um aviso. Agora os alunos podem assinar o seminário pelo PagSeguro. É só entrar nos links de renovação de pagamento e clicar em assinar, tem um link assinar. O PagSeguro vai debitar automaticamente o cartão do aluno o valor da mensalidade todo mês. Assim você não corre o risco de ter a sua conta bloqueada e ter que ficar renovando toda hora. Também avisar que os alunos do seminário têm 20% de desconto na livraria do seminário. Então, eu vou começar aqui lendo umas notinhas que eu tomei. Eu não as coloquei online ainda, porque são parte de uma coisa que eu ainda estou escrevendo. E que dão uma ideia para vocês do requisito fundamental do ensino de filosofia. Um requisito que é não apenas negligenciado, como é, em geral, ignorado no Brasil. Nunca vi ninguém que se preocupasse com isso. Então, é assim. Como os conceitos não nascem no ar, mas se arraigam na experiência humana, na percepção, na imaginação, no sentimento, ninguém compreenderá uma só palavra do que diz um filósofo se não for capaz de apreender para além do significado nominal dos conceitos, para além mesmo das ideias que eles designam, esse fundo de experiência viva que a linguagem transmutou nos signos mais ou menos estabilizados do vocabulário filosófico. Isto é, sem contar a diversidade de sentidos que existem no próprio vocabulário filosófico. Isso é o mesmo que dizer que a mera inteligência raciocinante não basta para compreender uma filosofia. É preciso um esforço de imaginação, de empatia, para ver e sentir o mundo tal como apareceu aos olhos do filósofo. E isso não é possível sem uma suspension of disbelief, ao menos provisória, exatamente como na leitura das obras de ficção, repito, exatamente como nas leituras de obras de ficção, isto é, sem uma abstenção temporária de toda a crítica e uma abertura da alma do leitor a um universo que pode lhe parecer estranho e inaceitável à primeira vista. Sem esse esforço, você pode apreender as ideias do filósofo, mas não os objetos reais, tal como apareceram a ele. Portanto, também não, o processo interior com que ele os transmutou em ideias. Processo que é propriamente o que se chama filosofar. E se você não entende como um filósofo filosofa, nada mais apreenderá da sua filosofia senão um produto final exteriorizado, uma casca dura e morta, um estereótipo conservado em formol nesses museus da filosofia que são quase sempre os manuais escolares e as lições de filosofia nas nossas universidades. Dito de outro modo, você não compreenderá Platão se não for platônico ao mesmo durante um certo tempo, nem São Tomás se não for tomista, nem Marx se não for marxista. À medida que você amolda a sua imaginação à dos sucessivos filósofos que vai estudando, você abre novas janelas por onde o mundo lhe aparecerá sob aspectos diferentes, com frequência irredutíveis e incompatíveis uns com os outros. Depois de alguns anos, a coleção dessas janelas forma o seu repertório de certezas e de dúvidas que se entrecruzam e das quais emerge, aos poucos, o seu próprio mundo filosófico. Só uma mentalidade muito tacanha se deixa impactar pela impressão de geral incongruência entre as doutrinas, ao ponto de acreditar que é preciso ou conciliá-las umas com as outras numa doutrina superior e abrangente, ou tomar partido de uma contra a outra, ou desistir de tudo proclamando que a filosofia é o reino da discórdia interminável e sem proveito. Assim como um desenhista, para apreender a forma e o relevo de um objeto, tem de medi-lo desde vários ângulos, que jamais se fundirão num só, e articulá-las num cruzamento de perspectivas, onde cada uma conserva sua individualidade irredutível. Assim também é da articulação de incongruências e de discordâncias irredutíveis que nascerá aos poucos na alma do aprendiz a capacidade de tomar consciência do mundo e do seu próprio mundo numa visão integrada que não resolve as discordâncias, mas as revivencia como tensões inerentes à constituição mesma de toda a realidade. O resultado a ser obtido do estudo e da prática da filosofia não é uma nova doutrina, muito menos uma exposição doutrinal, mas a capacidade intensificada de perceber o real como presença viva, para além de todos os estereótipos doutrinais e de todas as crenças estabilizadas. Dessa percepção, o novo filósofo, exatamente como os anteriores, e se chegar a tanto, só poderá expressar em linguagem doutrinal ou em qualquer outra linguagem uma fração ínfima, no fundo da qual aquilo que ele não pôde dizer permanece vivo e latejante como uma fonte secreta que é, no fim das contas, a única razão para que alguém se interesse em ouvir o que ele diz. Então, isso aqui, na verdade, essa operação que eu estou falando não tem nada de uma adivinhação ou de um chute. É uma coisa muito simples. Qualquer frase que você ouve no dia a dia, você consegue reportar não só as ideias, você não entende somente as ideias da pessoa, mas você entende a que objetos ela está se referindo, né? Se o indivíduo disser, por exemplo, ontem eu visitei o fulano de tal, tá certo? Bom, você não entende isso apenas como expressão de um pensamento que ele teve, mas de uma relação efetiva que ele teve no espaço e no tempo com uma pessoa real que ele também conhece. Isso quer dizer que se na leitura do livro de filosofia você não chegar a este ponto, você não entendeu o que o sujeito está falando. Você pode ter captado a palavra, por trás da palavra você captou aí definições nominais, por trás das definições nominais você captou as ideias, isso é o que ele pensou. Tá certo? Mas se você não chegar até os objetos reais com os quais ele se relacionou e com os quais você pode se relacionar também, isso significa que você não entendeu o que ele disse. Então, por exemplo, a frase, visitei o fulano de tal ontem. Bom, essa frase é a mesma, exatamente a mesma, quando dita por uma pessoa real e quando dita por um personagem de ficção num livro, se referindo a um outro personagem de ficção com o qual você não pode ter aquela relação real que você subentende quando uma pessoa real diz a mesma coisa. Então, isso quer dizer que, na maior parte dos casos, as pessoas que estudam filosofia, elas chegam até o entendimento do texto. Isto na melhor das hipóteses. Por exemplo, se estudaram, passaram lá na USP, estudaram o livro do Marcel Guerroux, Descartes Segundo a Ordem das Razões. É uma das melhores exposições que tem das ideias de Descartes, e da sua justificação interna, da sua estruturação interna. Porém, se você perguntar, essas coisas das quais Descartes está falando existem, né? E eu posso ter com elas uma relação efetiva como Descartes teve, tá certo? Ao menos imaginariamente, quer dizer, eu posso me imaginar e me transpor para aquelas situações, já que se eu não puder revivenciá-las fisicamente, por assim dizer. Se você não chegou a esse ponto, então o que você entendeu é apenas, como dizer, a filosofia pronta, na sua estrutura, na sua ordem interna, etc, etc. Mas, se você não sabe qual é exatamente a relação que existe entre essa filosofia e os seus objetos, ou seja, aqueles objetos de experiência dos quais o filósofo partiu, então você não sabe como o filósofo filosofou, isto é, como ele transformou essas experiências, esses objetos em ideias. Você não sabe como ele fez aquilo. Então, você é como um sujeito que sabe dirigir um carro, você não tem a menor ideia de por que o carro funciona. Ou seja, você não conhece a mecânica do motor a explosão, então você sabe usar aquilo, mas você não sabe no que você está lidando efetivamente. Então, chegar a esse ponto, vamos dizer, é não só o ideal no ensino da filosofia, mas eu acho que isso é que é obrigatório fazer. Porque se você está querendo, vamos dizer, formar filósofos, você não tem que ensinar a eles a filosofia de fulano ou ciclano, mas você tem que ensinar para eles como é que se faz. Você tem que dar o manual do usuário. Então, o manual do usuário não é conhecer, por exemplo, a filosofia de Descartes, mas saber como Descartes filosofou para produzi-la. Os livros não nasceram prontos, afinal de contas. Tá certo? Nem mesmo as ideias nasceram prontas. Então, aquela coisa do Paul Friedlander, aquela exigência do método Paul Friedlander, de você remontar desde a filosofia até, vamos dizer, a experiência real, é absolutamente obrigatório. Se você não pode fazer isso por meios históricos, pelo menos você tem que fazer por meios imaginários. Quer dizer, aquela reconstituição conjetural, como, por exemplo, o Mário Ferreira dos Santos fez da filosofia de Pitágoras. Ele diz, no livro Pitágoras, o Tema do Número, ele diz, eu não sei se o que eu estou conjeturando aqui corresponde ao que Pitágoras pensou historicamente. Por quê? Porque nós não temos documentos, não temos depoimentos sobre aquela época. Então, ainda assim, ele tenta fazer a reconstituição dessa experiência originária por meio da imaginação. Então, uma reconstituição conjectural. Quando não há meios, não há documentos, não há acesso, né, para você saber quais foram os objetos reais, quais foram as experiências reais, tá certo? E como que o filósofo os transmutou em filosofia, você pode ainda assim tentar suprir a coisa por imaginação. É melhor do que você ficar só no plano das ideias. Né? Mas você vê aqui, a perversão da filosofia ao longo do tempo chegou ao ponto em que por exemplo, outro dia eu estava lendo o livro do Dimmitt, né, filósofo inglês, e ele diz que a filosofia é para quem tem gosto pelo argumento abstrato. Ele diz, peraí, o que é um argumento? Né? Um argumento é uma frase seguida de outras frases que a justificam, que a fundamentam e que dizem por que, que você deveria aceitar aquilo como verdade. Mas se você falar de argumentos abstratos, os argumentos abstratos, por definição, não apreendem nenhum objeto concreto. Você está lidando com o assunto da abstração para cima e não para baixo. Você não está retornando aos objetos. Sempre que você retornar aos objetos, você verá que toda e qualquer argumentação abstrata é totalmente insuficiente para apreender a realidade. Então, você dizer que filosofia é lidar com argumentos abstratos é a mesma coisa que você dizer que o desenho é lidar com papel e lápis. Digo, só com papel e lápis você faz desenho? Não, você precisa fazer um desenho de alguma coisa. Né? Você precisa ter dentro de si uma paisagem, uma maçã, um elefante ou qualquer outra coisa que você desenhe. Ou então você precisa criar na sua imaginação uma figura que será um elemento do seu psiquismo antes de se tornar um desenho. E sem você apreender a relação entre o desenho e esses objetos originários, você não aprendeu absolutamente nada. Entendeu? Então, a filosofia não lida com argumentos abstratos. Ela transmuta a experiência em conceitos abstratos e os elabora até um certo ponto. Chegar a argumentar em favor disto é uma segunda etapa. Quer dizer, o primeiro é apreender da realidade a sua essência, a essência dos vários objetos, você ter a definição das várias substâncias com que você está lidando, e daí articulá-las, vamos dizer, numa visão coerente que pretende representar um tecido de relações que se observa também na realidade e que idealmente poderá ser verificado por uma outra pessoa. Né? Qual é o sentido da argumentação se não existe a verificação fática? Então, por exemplo, eu estava falando aqui de Karl Marx. Né? Karl Marx, do primeiro capítulo do Capital, ele diz que ele não vai usar um método de indução. Ele não vai colecionar um monte de fatos e tirar uma conclusão. Que ele vai partir de uma abstração. E, partindo dessa abstração, que é a definição que ele dá de mercadoria, não é uma definição empírica. Ele não tirou isso da observação de como as mercadorias existem e se produzem. Tá certo? Mas é uma abstração inicial. Ele diz, mercadoria é isto. E valor é isto. E daí tira uma série de conclusões. Segue-se o resto do livro O Capital inteiro. E é claro que se você acompanhar o raciocínio dele, isso tem uma credibilidade tremenda. Tá certo? Só que se nós perguntarmos, bom, ele não nos disse de onde ele tirou isto. Ele diz que é uma abstração, que ele começa com a abstração. O que, que há por trás dessa abstração? Quais são os fatos reais? É? Bom, se você quiser investigar Karl Marx por este lado, você não encontrará isto nas obras de Karl Marx. Você vai ter que investigar por si mesmo. Ou seja, ele não está facilitando o trabalho para você. Que é justamente o trabalho de elucidar de que experiências aquilo proveio, tá certo? E não obstante, ele pretende que aquilo que ele está expondo pode corresponder, vamos dizer, à realidade tal como observada. Acontece que Ali você tem mais um pequeno problema. A partir da definição de valor e de mercadoria, ele tira a noção da mais-valia, e a mais-valia para ele é a essência do capitalismo. Quer dizer, a exploração da mais-valia é o capitalismo, segundo ele. E, bom, ninguém pode negar que a exploração da mais-valia existe. Quer dizer, que se eu pago a um sujeito R$ 2 para ele fazer este copo, e em seguida eu vendo este copo por exatamente R$ 2, esse será o último copo que eu vou fabricar, evidentemente. Né? Quer dizer, que se eu não cobrar do freguês algo a mais que o meu funcionário, que o meu empregado não vai receber, não haverá investimento, não haverá capital, e sem capital não tem indústria coisíssima nenhuma. Então, é o caso de dizer, a mais-valia é inerente a toda a relação econômica. Isso no capitalismo, no socialismo, no feudalismo, onde quer que seja. Então, a mais-valia não caracteriza o capitalismo, quer dizer, um determinado regime de apropriação das riquezas, mas ela caracteriza, vamos dizer, o fenômeno da produção em geral. Não é isso? Então, isso se aplica até ao produtor individual. Quer dizer, que se eu gastei R$ 2 para fazer o copo e o vendo por R$ 2, eu não ganhei nada. Então, ou a mais-valia terá que ser extraída do empregado, ou terá que ser extraída do freguês. Alguém vai ter que criar a mais-valia, senão para o processo econômico imediatamente. Então, eu fiquei pensando como que Marx conceberia uma economia desprovida de mais-valia. É? E procurei isso nas obras de Marx. Eu não li as obras de Marx inteiras, mas eu li uns 30 volumes. Né? E não encontrei. Pode ser que tenha em algum lugar escondido, mas garanto que não está entre os escritos mais conhecidos dele. Agora me explica como uma economia pode funcionar sem nenhuma mais-valia. Né? Não pode. Então, em que o capitalismo se diferencia, segundo o seu critério, de qualquer outra formação econômica? Eu não sei. Então, você pode ver, por exemplo, que o capitalismo se distingue do feudalismo por um fenômeno que não tem nada mais-valia, e sim é pelo tipo de riqueza que existe. Em que, num caso, é a propriedade da terra e, no outro caso, é a propriedade financeira. Quer dizer, mudou o tipo de propriedade, mas existia mais-valia no feudalismo, como existe no capitalismo. Quer dizer, e no socialismo, como é que vai ser? Né? O governo, que é o dono de tudo, vai pagar para as pessoas exatamente o que ele vai cobrar do freguês quando vender, fala, bom, daí para a indústria estatal, ela não vai poder funcionar. Então, eu falo, bom, isso quer dizer que toda a filosofia de Karl Marx repousa num enigma. Pode ser que isso tenha solução, pode ser que não tenha, pode ser que ele tenha levantado essa pergunta, pode ser que não. Pode ser que ele tenha levantado e varrido para baixo do tapete, tudo é possível. Tá certo? Mas nós só sabemos isso se nós concordamos em raciocinar com ele, como se as coisas que ele está falando tivessem uma raiz na realidade. Tá certo? Só depois é que você percebe que ele não o ajudou muito nisso, porque ele não partiu de fatos, mas partiu de uma definição abstrata, de um axioma, por assim dizer. Então, quer dizer que a falta de base experimental, ela se revela. Tá certo? Só depois que você entendeu a filosofia do cara como um conjunto. Tá certo? Então, essa absorção imaginativa, quer dizer, que você pode completar com pesquisas históricas, por exemplo, no caso do René Descartes, como eu fui pesquisar um negócio aquele episódio dos sonhos ou outros episódios da biografia de Descartes, aos quais os próprios livros de Descartes se referem, quando ele fala do seu aprendizado com os jesuítas no Colégio La Flèche, ele diz, bom, mas que aprendizado é esse? O que eles ensinavam lá? Hã? Se você não teve a menor curiosidade de saber isso, você não vai entender a filosofia de Descartes, porque você não vai entender como que, partindo daquela experiência que ele teve, ele elaborou a sua filosofia em seguida. Quer dizer, você só verá a filosofia pronta. E não só a filosofia, não é a filosofia pronta, você não vê nem isso, você vê o texto pronto. É? Então, quer dizer, cada referência de realidade que tiver num texto, você tem que ir lá investigar. E se não houver meios de investigar, você tem que tentar pelo menos imaginar. Não é isso? Exatamente como... Quer dizer, quando você lê um texto de ficção, você imagina as cenas que estão sendo narradas. Ou imagina visualmente ou auditivamente, ou de qualquer outra maneira. De algum modo você imagina. Se não imaginar nada, então... Aqueles personagens, para vocês, serão somente personagens de papel, não corresponderão, vamos dizer, a emoções e situações humanas reais. E esta mesma operação é absolutamente necessária fazendo os livros de filosofia, onde, é claro, isso é muito mais difícil. Porque raramente você encontrará um filósofo que conta para você a origem das suas ideias. Como, por exemplo, Nicolau Berdiaev, Na sua autobiografia espiritual, ou Alain, no livro que... A História das Minhas Ideias, o livro chama, né? Então, ele mostra de onde ele foi tirando aquilo. Em parte de coisas que ele leu, em parte de experiências reais e assim por diante. Mas, se você procurar, por exemplo, qual é a origem das ideias de São Tomás de Aquino, fala, não tem uma palavra. Você que vai ter que investigar e conjeturar. Tá certo? Eu, por exemplo, conjeturei no livro Filosofia e Seu Universo que, vamos dizer, a estrutura das sumas, desse gênero, não do pensamento de São Tomás de Aquino em particular, mas das sumas em geral, tinha sido copiado da estrutura das catedrais. Ao contrário do que diz o Panofsky, porque o Panofsky sugere que a filosofia escolástica inspirou as catedrais. Então, não é possível que as catedrais vieram antes. Então, aquele modelo de estrutura pode ter... É muito, muito fácil você entender que se você vê uma figura, ela tem algum impacto estruturante sobre a sua mente. Não é isso? Então, como, vamos dizer, no budismo, a função daqueles mandalas, aquelas figuras circulares que representam de certo modo, a totalidade, você olha aquele mandala, você tem, por assim dizer, um modelo cósmico na cabeça. Hein? Então, isso vai influenciar a sua imaginação de alguma maneira. Tá certo? E aqueles camaradas indo todos os dias naquelas catedrais e vendo aquelas estruturas, é impossível que eles não se inspirassem naquilo para tentar erguer uma estrutura de ideias e palavras tão perfeita e organizada como aquela. E é claro que a hora que você entendeu isto, você entendeu algo mais da filosofia de São Tomás. Eu me lembro que uma vez o Antônio Donato chegou para mim e falou, olha, os caras leem de São Tomás, mas eles não entendem o seguinte, quando você terminou de ler, é preciso que você volte a olhar aquilo tudo junto, como se fosse uma coisa simultânea, quer dizer, aquilo que você foi ler de um atrás do outro, agora você precisa contemplar. E daí, nós estávamos já também nessa mesma época, nós estávamos lendo o Hugo de São Vítor, que tinha um texto chamado Pensar, Meditar e Contemplar. Tá certo? Então, quer dizer, pensar é simplesmente você transitar de uma ideia a outra. Meditar é você rastrear uma ideia até a sua origem. E contemplar é olhar a articulação inteira das ideias e coisas. E, bom, só aí que você chegou a entender. Quer dizer, você precisa chegar na etapa da contemplação, quando você... após ter estudado as obras do filósofo. Né? Então, nessa operação, aquilo que no texto estava, que você leu sucessivamente, mas que no texto estava impresso tudo ao mesmo tempo, que você compra um livro, você não compra uma palavra de cada vez, elas vêm todas juntas. Né? Quando você vai ler, você transforma esta simultaneidade espacial numa sequência temporal da leitura. E depois você tem que transformar de novo numa simultaneidade espacial para você captar a estrutura daquilo. Mas aí ainda é só a estrutura do texto. Depois você volta a meditar rastreando. Você vai meditar o texto rastreando o quê? Exatamente o que eu estou dizendo aqui. Quer dizer, a raiz daquelas ideias na experiência real, no mundo real. E depois você ter feito várias meditações desse tipo, você articula tudo e daí você contempla o conjunto e diz, oh, raios, agora eu entendi o que Santo Tomás estava querendo dizer. quando você entendeu não apenas o texto, as ideias dele, mas o mundo dele. Se o ensino da filosofia não força o indivíduo a chegar nesse ponto, não é ensino de filosofia, é apenas informação filosófica ou cultura filosófica. Mas, então você pode conhecer algumas filosofias, mas você não sabe como é que se faz. Você não sabe como elas foram feitas, e muito menos você sabe como você vai fazer a sua. Né? Então, ainda existe aí um outro detalhe, que é o fato de que essas várias visões que você vai adquirindo, supondo-se que você fez essa operação com relação a cada filósofo que você leu, essas visões são incongruentes, elas não formam um sistema, tá certo? Nem mesmo se você tentar ordená-las historicamente, quer dizer, a simples sequência temporal das filosofias não forma uma filosofia coerente, ao contrário do que dizia Hegel, que a sua filosofia era idêntica à própria história da filosofia. Nós hoje sabemos que não é assim. Quer dizer, quanto mais você estuda a história da filosofia, mais você vê que aparecem aqui e ali desenvolvimentos filosóficos totalmente independentes e inconexos. Então, que você pode articular numa nova estrutura depois, mas que não estavam articulados na realidade. Então, por exemplo, se você, sei lá, você lê as obras de um filósofo árabe, sei lá, Mohedin Ibn Arabi, e depois você lê Santo Tomás de Aquino, fala, eles nunca ouviram falar um do outro. Não há a menor conexão, mas você pode criar uma conexão a qual só existirá na sua cabeça e não historicamente. Então, quer dizer, essas várias visões, elas são incongruentes, mas elas são, eu disse, como que janelas por onde você pode olhar o mundo. Ora, esses vários aspectos que são incongruentes, eles existem de algum modo, a não ser que os filósofos estivessem completamente loucos. Quer dizer que é possível sempre olhar as coisas como aquele filósofo olhou, como aquele outro filósofo olhou. E essa incongruência acabará lhe mostrando aspectos da realidade, aspectos que existem na realidade e cuja articulação você não tem. Então isso quer dizer que a realidade começará a lhe aparecer como um conjunto de contradições, ou mais propriamente de tensões. Porque às vezes não se trata de uma contradição lógica formal, mas apenas de um, às vezes, de um desnível. Um cara olhou a coisa num certo plano, o outro olhou no outro, e você não sabe a articulação de tudo. Mas o fato é que este sistema de desníveis, esse sistema de tensões, isto é a experiência da realidade, tal como ela chega a nós. Tá certo? Então, à medida que você vai progredindo nisso, vai se intensificando a sua capacidade de percepção da realidade com toda a sua riqueza de tensões e contradições. Ora, sem a percepção das tensões e contradições, qualquer esforço de organização ou de articulação que você faça é inútil e prematuro, porque é apenas articulação de ideias e não de realidades. Quer dizer, quando a sua filosofia começa a se encher de substância, né, real, então ela não vai poder ter a coerência integral de um simples silogismo que você montou na sua cabeça. Quer dizer, você está tentando coerenciar na máxima medida possível aquele conjunto de experiências vivenciais ou intelectuais que você atravessou, tá certo? E o seu sucesso desse empreendimento é sempre parcial. Se não fosse parcial, já existiria há muito tempo uma filosofia definitiva que responde a todas as outras, e isso de fato não existe. Tá certo? O que é importante é que neste processo você intensifica, você potencializa a sua capacidade de percepção da realidade e de elaboração intelectual dessa realidade. E isso é exatamente o aprendizado da filosofia. Isto e não o conhecimento desta ou daquela filosofia em particular. Claro que o conhecimento desta ou daquela filosofia em particular, você simplesmente tem um resumo histórico do que Descartes disse, do que Leibniz disse, do que Spinoza disse, etc. Claro que isso é importante, isso é cultura filosófica, mas a mera transmissão de cultura filosófica não dará para você o treinamento filosófico essencial, que é justamente a prática do filosofar. E o que é filosofar? É transmutar experiências vivenciais ou intelectuais em novas ideias, ao contato com as quais o leitor ou ouvinte possa, por sua vez, refazer imaginativamente as mesmas experiências. Tá certo? Então, esse foi o critério que eu adotei aqui desde o início. Tá certo? E eu adotei precisamente porque isso é uma coisa que eu não vi em nenhum ensino de faculdade no Brasil, e mesmo aqui nos Estados Unidos, isso é muito raro. Tem gente que faz isso. Mas não é o caso. O Sir Dummett, por exemplo, ele acredita piamente que filosofia é para a pessoa que tem gosto pelo argumento abstrato. Eu digo, cara, quem tem gosto pelo argumento abstrato estuda lógica ou matemática. Filosofia não. O estudo da lógica, ele é totalmente independente de saber se as coisas que você está demonstrando existem ou não. A lógica é apenas a ciência da coerência interna do discurso, não da sua referência interna a uma realidade. Se você for falar, digamos, de lógica material, como falavam os antigos, ou de teoria do conhecimento, aí a coisa toda muda, porque você vai ter que levar em conta elementos da experiência, elementos psicológicos também. E aí você vai ter que notar, por exemplo, que todo e qualquer organismo vivente, e o ser humano também, ele não percebe tudo. Ele só percebe uma parte. Mesmo porque ele não pode perceber o que aconteceu antes dele nascer. Né? Desta parte que ele percebe, ele guarda na memória só uma parte, menor ainda. E dessa parte menor que ele guardou, se formam, vamos dizer, os objetos da sua experiência. Então, é a transformação das coisas, onde coisas são aquilo, é aquilo que existe no mundo, com você ou sem você. Objeto, como diz a palavra, é aquilo que está diante. Objeto, quer dizer, que aquilo está jogado diante. Então, uma coisa só se transforma num objeto através da operação da memória. Então, a memória, por assim dizer, quando você é um bebê, você nem distingue entre o dentro e o fora. Tudo é um fluxo confuso de impressões. Mas, aos poucos, você vai objetivando as coisas e as transforma em objetos distintos, separados e pensáveis, por assim dizer. Mas, à medida que se formam os objetos, é preciso que se forme também uma outra coisa, que é a sua imagem interna dos seus estados. Você não pode objetivar nada se você não é capaz de distinguir entre o objeto e você, ou seja, a sua experiência desse objeto. Ora, acontece o seguinte, o homem é o único bicho que é capaz de distinguir essas duas coisas, entre o objeto e o que ele sente a respeito do objeto. Então, por exemplo, vamos dizer, um mesmo objeto pode ser vivenciado em instantes diversos com valores afetivos diferentes. Por exemplo, você gosta de uma coisa e para de gostar dela, mas ela continua sendo a mesma. Quer dizer, a objetualidade dela continua intacta. Então, essa distinção só existe para o ser humano. Então, você vira quanta água teve que correr. As sensações, tem a memória, tem dentro da memória, tem o trabalho da imaginação, que modifica aqueles elementos. Modifica para quê? Para comparar uns com os outros. A memória, por si mesmo, não faz comparação. Então, mas existe dentro da memória uma parte ativa, que você chama de imaginação, ou o grego chamava fantasia, que modifica esses dados para poder captar relações entre eles, relações possíveis ou impossíveis. E somente aí que você tem os objetos. E é desses objetos que você, mais tarde, vai elaborar os conceitos. E quando cria os objetos, automaticamente tem que ter, vamos dizer, uma certa autoconsciência dos seus estados interiores. Ora, essa transformação das coisas em objetos através da sensação, memória imaginação, etc., etc., seria impossível sem um fator chamado linguagem. Porque a linguagem entra na nossa cabeça de signos. O que são signos? São, por assim dizer, abreviaturas do pensamento. De modo que você pode repensar a coisa sem precisar lembrar dela inteira. Você coloca apenas um sinal, um nome, e isto para os fins do seu pensamento é suficiente. Se cada vez que você fosse pensar sobre as coisas, você tivesse que refazer a recordação inteira delas, nós não passaríamos do capítulo 1. Como os animais não passam do capítulo 1. Né? Então, graças à linguagem, nós pensamos simultaneamente com algumas imagens rodeadas de signos, que não evocam imediatamente as imagens, mas que podem evocá-las se nós quisermos. Então, podemos dizer, o signo nesse sentido é uma memória potencial. Tá certo? Ora, a linguagem, por sua vez, não é um produto individual. Ela só existe na comunidade, e a comunidade é que ensina a linguagem para você. Então, isso quer dizer que uma parte ínfima de todo este universo de experiência pode se condensar numa expressão linguística. E essa condensação não é fácil. Porque pode ser que, num certo instante, a sua experiência, ou a experiência de qualquer um, seja mais rica do que o vocabulário disponível. Então, isso quer dizer que, aos poucos, você é um filósofo, um poeta, você vai perceber algumas coisinhas e vai registrá-las por escrito. Mas, por trás delas, existem muitas outras coisas que não foram ditas, mas que tendem a estar ali para que aquele pouco fosse dito. Então, isso quer dizer que, por trás do que você está lendo, você precisa adivinhar o restante do mundo do filósofo, do poeta, para você poder entendê-lo. E quando a expressão é muito compacta, como acontece, por exemplo, com os filósofos chamados pré-socráticos, então você tem uma vantagem e uma desvantagem. A desvantagem é que a expressão é sumária demais e não tem indicações precisas sobre quais são os objetos a que o sujeito está se referindo. Mas, por outro lado, justamente por ser expressão sumária demais, você está livre para imaginá-los como você os quiser. Isso quer dizer que quando nós lemos, por exemplo, o Heráclito ou o Parmênides, o nosso trabalho de compreensão é 90% de imaginação. E nós descobrimos antes as filosofias possíveis de Heráclito e Parmênides do que a sua filosofia historicamente existente, e não vai dar para passar disso. Isso quer dizer que cada um tem lá o seu Heráclito, cada um tem lá o seu Parmênides, como ele conseguiu elaborar, e essa é uma operação perfeitamente legítima, desde que você não pretenda afirmar que aquilo corresponde à realidade dos fatos históricos, tal como aconteceram na existência daquele filósofo, mas apenas, vamos dizer, como uma possibilidade humana que aquele filósofo pode ter ilustrado. Qualquer que seja o caso, aquilo que você imaginou estava naquele filósofo de maneira virtual. É assim, não é às vezes aquele, o que ele pensou, mas é o que ele poderia ou deveria ter pensado. Como faz, por exemplo, o Mário Ferreira dos Santos com o Pitágoras. Eu não sei como Pitágoras pensou, mas eu sei como ele deveria ter pensado para ele poder dizer o que disse. Então, o que você está fazendo? Você está fundamentando Pitágoras. Você está dando mais razões para ele dizer o que ele disse. Tá certo? E, sem esse exercício, não é possível filosofia alguma. Ou seja, você vai ter que não só refazer o mundo interior do filósofo, mas você, de algum modo, vai ter que reforçá-lo com a sua própria experiência. E, no fim das contas, você vai ter que argumentar em favor dele até o limite do possível. Esse limite, isso aqui é fundamental, fundamental. Esse limite deve ser dado pela filosofia mesma e não por você. Ou seja, qual é o ponto em que você diz, não posso mais acompanhar o argumento deste filósofo? É só no ponto onde você chega no limite do horizonte de consciência daquele filósofo. quando você vê que tem algo que ele realmente não está vendo. Não algo que ele não mencionou aqui ou ali, mas algo que lida a obra inteira do cara, a maior parte da obra, você vê que ele realmente não enxerga. Mas que ele deveria ter enxergado, por quê? Porque é uma parte fundamental do próprio argumento que ele está dizendo. Como, por exemplo, em Karl Marx, eu não encontrei nenhuma explicação do fenômeno da ideologia de classe. A explicação de como o indivíduo de uma classe pode, entre aspas, aderir à ideologia de outra, ao ponto de o primeiro expositor da ideologia proletária ser um burguês. Se ele dissesse, não, ao milésimo, depois de milhares de proletários expor a ideologia do proletário, veio um burguês e a copiou. Isso seria possível, mas como foi possível que o primeiro a expor isso fosse logo um burguês? Eu procurei a explicação no Karl Marx, porque esta é uma pergunta que decorre imediatamente da própria filosofia dele. E que não pode ter lhe escapado isto. Por quê? Porque o burguês que estava escrevendo a respeito da ideologia proletária era ele mesmo, pô. E ele convivia com militantes proletários no quadro da Primeira Internacional. E ele, inclusive, disputou a liderança com esses líderes proletários, os derrubou e virou ele o chefe do negócio. Então, quer dizer, ele conhecia representantes da ideologia proletária, que, segundo ele, a representavam, não a representavam tão bem quanto ele. Então, fala, claro que esse problema está ali, mas você não encontra menção. Então, isso aí é como se fosse um escotoma, quer dizer, uma área cega. E isso é uma deficiência interna da filosofia, não uma coisa que você colocou de fora, não uma objeção que você colocou. Isso é muito importante, você tem que deixar que a filosofia fale até o fim, e se ela erra, ela tem que errar sozinha, não por sua conta. Então, este é o método, vamos dizer, que eu chamo a crença metódica. Você vai acreditando em tudo que o sujeito disse e você faz um favor, um esforço para imaginar o mundo, não só para você entender a coerência interna da filosofia, mas para você entender a sua referência externa. Quer dizer, o mundo que aquele sujeito viveu. E chegou uma hora que não dá para fumar cigarro e ver charuto, não. O charuto mexe com a psique, Então, entenderam tudo até aqui? Então, vamos voltar ao texto do Jean Brun. Filosofia e Cristianismo. Estamos aqui no fascículo 4, de Nietzsche em diante. Vocês devem se lembrar que ele estava investigando a sucessão de quatro etapas na evolução da noção de verdade. Que a verdade, primeiro, aparece, vamos dizer, no mundo grego, aparece como uma espécie de instância superior, quer dizer, um mundo superior da verdade. Ao qual você tem acesso mediante o quê? Mediante experiências interiores, experiências de tipo iniciático. Quer dizer, você vai guiado por um mestre. Então, você tem acesso a essa dimensão superior que está por trás de toda a experiência. Mais tarde, com Bacon e Descartes, aparece uma outra noção da verdade como uma instauração, ou seja, como se fosse uma criação humana, é a criação do mundo das ciências. Com Hegel aparece uma terceira noção, que é da verdade como sendo idêntica ao próprio processo temporal. Quer dizer, a verdade está se revelando e se constituindo ao mesmo tempo, tá certo? E a nossa participação nisso faz parte, então, do processo de autorrevelação da verdade. Quer dizer, na hora que eu estou descobrindo a verdade, é a verdade que está se autorrevelando em mim, ou através de mim. Então, ele chama essas quatro etapas. Quer dizer, a primeira, a verdade como uma ascensão, uma descoberta. A segunda, a verdade como uma instauração. A terceira, a verdade como uma dinamização. E daí chegamos aqui na quarta etapa. Então, vamos ler. Essa dinamização da verdade pelo saber do homem que se identifica assim o absoluto em marcha na história, desemboca numa apologia do devir enquanto tal, liberado de todo sujeito e de toda referência a quaisquer balizas eternas. De todo sujeito quer dizer o seguinte: não há um sujeito eterno, vamos dizer, um Deus imutável e absoluto, que esteja apenas se manifestando no curso do tempo, se manifestando para nós no curso do tempo, como diz tradicionalmente, vamos dizer, a revelação cristã. Existe um Deus eterno, e dentro do quadro da onipotência, dentro dos quadros das possibilidades infinitas desse Deus eterno, existe o mundo criado, que existe e se desenrola no tempo, e no qual esse Deus também se revela parcialmente e se manifesta. Essa é a visão tradicional cristã. Para Hegel, isso não existe. Ele diz, o ser considerado na sua simplicidade inicial é idêntico ao nada, ele não existe. Ele só passa a existir na sua manifestação temporal. Então, isso quer dizer, acima do processo não há um sujeito. O sujeito é o próprio processo. Protágoras havia proclamado que o homem era a medida de todas as coisas, entendendo por homem o indivíduo. O século XIX retomou esse adágio por sua conta, mas tomando homem no sentido da humanidade ou de sociedade. Eis que o século XX, em vez de terminar, se esforça para esvaziar a noção de homem e se empenha em mostrar que, para falar com propriedade, o homem enquanto tal não existe, pois ele não é senão uma parte ínfima da natureza, ao mesmo título que os animais, as plantas e as pedras. Então, vamos dizer, essa inserção do homem na noção de natureza, ela é, de certo modo, ela é contraditória com a própria possibilidade de fazer isso. Porque para você chegar a fazer isso, você precisa ter criado por cima, vamos dizer, da sua experiência, por cima da sua memória, por cima da sua imaginação, por cima do seu mundo de objetos, vamos dizer, um macro-objeto que você chama de natureza. Veja que natureza só existe para o ser humano, não existe para os animais. Para os animais existe apenas o seu mundo imediato, o seu Umwelt, como chamava o biólogo Jacob Uexkull. Né? Umwelt, quer dizer, o mundo em torno. Existe somente o mundo em torno, não existe o mundo. Muito menos a natureza, compreendida como um sistema, vamos dizer, de leis e de relações que está por baixo de tudo. Então, o homem é o único ser para o qual existe a natureza. Então, dizer que ele está dentro da natureza é só metade da verdade, porque ele está dentro da natureza e a natureza está dentro dele. É? A ideia mesmo de natureza foi a criação dele. Tá certo? Então, não existe nenhuma explicação natural de como um tipo de ser, que é o homem, chegou a poder fazer isto. Porque na hora em que ele cria a nossa natureza, ele transcende todos os fatos e processos da natureza, tá certo? E os insere, os articula dentro de um conjunto de leis que está por cima e para além de toda a natureza, já que governa ela inteira e não somente partes. Daí tira-se a indução de que, não havendo nem essência nem existência do homem, não há, em consequência, medida nenhuma. Se o homem é medido de todas as coisas, mas o homem é apenas um bichinho dentro do universo, então não há medida de coisa nenhuma, não há padrão para julgar nada. Aí está o que se encontra no coração do pensamento de Nietzsche, com quem a verdade parte à deriva como um barco bêbado, arrebatado pelos refulgentes pandemônios dos continentes desatracados. Nietzsche, com efeito, denuncia todos os aléns. Quer dizer, se tudo o que existe é a natureza, não há nada para além dela. Mas note que esse conceito é autocontraditório, porque o próprio conceito de natureza está para além da natureza. Se não há nada para além, também não há natureza. Se há somente os fatos físicos considerados em si mesmos, então você só pode falar de acontecimentos e processos parcelares, e não de uma coisa chamada natureza. Não é isso? Claro que Nietzsche não percebeu isso. Ele canta a inocência do devir, quebra as tábuas de valores e aspira a situar-se para além do bem e do mal. Não é mais a verdade que está em marcha, como em Hegel. É a marcha que é a verdade. Mas uma marcha em estado puro, que recusa toda a ideia de meta e de sentido. E para haver uma meta e um sentido, tem que haver um sujeito inicial. Se não há sujeito inicial, há somente o processo considerado em si mesmo, então falar de meta não faz mais sentido. Não existe meta e nem caminho, nós estamos apenas andando, não sabemos para onde, não há caminho nenhum. Não é isso? É como no Haikai do Antônio Machado, caminante não há caminho, se há-se caminho al andar. Ele está expressando o quê? Uma experiência de tipo nietzschiano, evidentemente. É como você estar, vamos dizer, num deserto, onde não há nenhum caminho marcado, não há direções a seguir, mas para onde você andar, você vai marcar alguma coisa no caminho, mas foi você que inventou o caminho. Né? Tirando o véu que lhe ocultava a verdade, o homem tinha acreditado contemplar-se a si mesmo. Eis que agora ele afirma que não há nada por trás desse véu e que o único erro é crer que exista uma verdade. Somos, portanto, convidados a nos entregar ao acaso, a aprender a beber em todos os copos, para fazer da nossa vida um instrumento de conhecimento. Ou seja, o único conhecimento que existe é o conhecimento da experiência enquanto ela está se processando, mas que não vai levar a parte alguma e da qual você não vai poder tirar conclusão alguma. A instauração kantiana da verdade vinha de par com a regionalização desta última. Você lembra que Kant diz que só podemos conhecer esta parte da verdade e o restante nos é inacessível, quer dizer, ele cria um limite, e é isso que o Jean Bonnet está chamando de regionalização. A verdade já não é uma coisa que está em aberto para você alcançar, não, ela está delimitada por uma espécie de mapa dos poderes cognitivos humanos que não podem ser transcendidos. Portanto, só o que está dentro desse mapa, tal como Kant o compreendeu, só isto pode ser objeto de verdade. O resto pode ser objeto, diz Kant, de pensamento, mas não de conhecimento. Podemos pensar, mas não podemos conhecer. Regionalização desta última reservava para a coisa em si um domínio incognoscível, ou seja, nós só conhecemos o mundo dos fenômenos das aparências sem saber se a esses fenômenos das aparências corresponde um ser ou substância por trás. Hegel havia colocado essa coisa em si em marcha no tempo, havia feito dela o devir de si mesmo e a havia apresentado como resultado. O Hegel tem aquela famosa fórmula de que a essência de uma coisa é aquilo em que ela se torna. Então, a verdade só existe como resultado final. Não existe uma verdade originária. Nietzsche vai contra a ideia de que possa haver um sujeito, mesmo que fosse em devir, ou um liame de causalidade que permitisse distinguir entre causas e coisas feitos. Quaisquer que sejam, todas as nossas considerações sobre a verdade não são senão fábulas forjadas por uma cabeça humana. O anti-humanismo de Nietzsche arraiga-se na convicção de que há nisso uma ingenuidade hiperbólica do homem que o impele a hipostasiar, quer dizer, transformar numa pessoa, numa entidade, é hipostasiar em valores transcendentes perspectivas da utilidade ou do ressentimento. Ou se, movidos pelo desejo de alcançar algum benefício ou movidos pelo ressentimento contra alguma coisa, nós criamos noções de verdade e as hipostasiamos, as transformamos em valores superiores e transcendentes. Ou seja, Nietzsche reduz, vamos dizer, por assim dizer, toda a filosofia ao próprio filosofar. Né? Não há mais nada além disso. Quer dizer, o processo interior pelo qual o indivíduo concluiu tal ou qual coisa, é isso que é a realidade e não o conteúdo que ele disse. Por assim dizer, Nietzsche psicologiza toda a filosofia. A filosofia, para ele, não passa de um fenômeno psicológico que se desenrolou na mente deste ou daquele outro. É claro que toda a filosofia é também um fenômeno psicológico. Tá certo? Se a filosofia de Spinoza se passou na cabeça de Spinoza. Tá certo? Porém, o que nós teríamos que observar aí é o seguinte, que se a filosofia pudesse ser totalmente explicada pela psicologia do filósofo em si mesma, então não precisaria haver os objetos dos quais ele trata. Então, vamos dizer, os processos psicológicos são evidentemente independentes de quaisquer objetos exteriores. não há nem meta, nem unidade, nem verdade da existência, de modo que aquilo que chamamos verdade não é senão uma escapatória, um erro, ou antes constitui o erro por excelência. Aspas. Fomos nós que criamos um mundo provido de um valor. Uma vez conhecido isso, reconhecemos também que o respeito à verdade é a consequência de uma ilusão, e que é preciso avaliar mais alto a força plástica, simplificadora, construção inventiva. Tudo é falso, tudo é permitido. Quer dizer, é uma coleção de falsidades. Não é isto? Mas, pergunto eu, se você reconhecer o conjunto desses pensamentos humanos como uma coleção de falsidades, não subentende que você se colocou num patamar mais alto que, por sua vez, não é falsidade? E esse patamar, então, teria a presunção de ser verdade. É o caso de você... Né? Um aluno que me escreveu, o professor falou, não existe verdade. E daí você perguntei, professor, mas isso é verdade? Quer dizer, você entra num curto-circuito. Né? A dinamização hegeliana da verdade terminou por desembocar na desintegração da verdade. O grande desejo, cantado por Zaratustra, triunfa nesse desnorteamento que vagabundeia no seio da aparência curativa do ser. Essa aparência não é o contrário da realidade, ela é a realidade mesma, pois tudo se reduz a traços coreográficos deixados pela vida que dança, como os elfos ou como um fogo farto. Ou seja, nós vivemos no mundo das impressões, tá certo? E isto é tudo o que existe. Né? Não há nada por baixo delas. Né? Essa desagregação da verdade, essa denúncia contra o ser, o sujeito, o caminho, a meta, opera a desancoragem do homem. Quer dizer, o homem não tem mais âncora, ele está solto no espaço. A dor de não encontrar morada nesta terra quis superar-se no ataque à ideia mesma de morada e numa exploração de todos os abismos, bem como de todos os cumes, dominada por um sim incondicional. Quer dizer, essa é a ética de Nietzsche. Vivemos no mundo das impressões, elas não levam a parte alguma, mas nós temos que aceitar esse conjunto, porque isso é a nossa verdadeira vida. Então, eu aceito a situação, eu aceito o total desnorteamento, eu aceito a inexistência de verdade, tá certo? Mas é claro que cada uma dessas teses, entre aspas, de Nietzsche, ela contém, de certo modo, todas elas contêm a sua própria negação. Porque se eu aceito, eu tenho que dizer, mas eu aceitei mesmo? Hã? Se eu aceitei mesmo, então eu tenho aí, por assim dizer, um ponto arquimédico. A minha aceitação passa a assumir o contexto dessa filosofia a função que tinha o cogito cartesiano. É a minha primeira certeza. Eis porque Nietzsche vaticina, aspas, esgotai o suco das situações e dos acasos e depois passai a outros. Não basta ser um só homem, se bem que seja um começo necessário. Isso seria exortar-vos a que vos limitasseis. Mas passar de uma individualidade a outra e atravessar as existências inumeráveis de uma multidão de seres. Deu muito bem, mas também é a pergunta. De cada linha de Nietzsche você encontra um problema. O problema é o seguinte... Como é que eu vou distinguir um ser do outro? Hã? E essa distinção, por sua vez, é verdadeira ou falsa? Quer dizer, se eu vou me transformar num indivíduo, de um indivíduo no outro, né, eu guardo memória daquele anterior, ou então não me transformei em nada. E se eu guardo memória, eu já integrei aquele no meu ser atual. O grande desejo já se chamava entre os gregos Eros, Efésis, Orexis. Todavia, entre eles, ele aspirava a desvelar a verdade oculta com a qual o homem desejaria fazer-se um. Quer dizer, o homem desejaria se integrar nessa verdade. Homem, deixa eu ligar aqui o ar-condicionado, porque está muito calor. Liga aquilo lá para mim. Em Nietzsche, esse desejo se toma a si mesmo por objeto. Quer ultrapassar todas as transcendências que pudessem limitá-lo, a fim de se tornar o argonauta do além de todas as terras, o explorador do alhures de todos os alhures. Não se trata mais, portanto, de desvelar a verdade, nem de instaurá-la, nem de dinamizá-la. Trata-se de liberar-se dela. E é bem notável que essa liberação venha junto com uma desagregação do sujeito. Bom, é evidente que todas estas afirmações de Nietzsche, elas só valem na clave imperativa. Ele é uma ordem que ele está dando. Portanto, elas não têm outro alcance senão aquele que lhe será dado por aquele que obedece à instrução. Ele não está dizendo como as coisas são, ele está dizendo algo que ele quer e que ele sugere que você deveria querer também. Não é isso? É por isso que não se pode falar, na verdade, de uma verdade ou falsidade da filosofia de Nietzsche. Ela toda está na clave imperativa, ela toda é uma ordem, né? Uma ordem, não uma ordem no sentido de organização, mas uma ordem no sentido de mandamento, comando. Ela é um comando. Tá certo? E um comando em si mesmo não é verdadeiro nem falso. Ou seja, Nietzsche cria um gênero literário próprio, vamos dizer, a veicular a própria experiência da ausência da verdade que ele está tentando reproduzir de algum modo. A inexistência da verdade não pode ser afirmada, né, na clave nominativa, para usar as funções da linguagem do Karl Bühler. Quer dizer, a função nominativa é aquela que fala dos objetos, das coisas, das situações. Né? Existe em seguida a clave expressiva, que é aquela na qual você manifesta os seus estados interiores, e a clave apelativa, na qual você dirige ao seu ouvinte ou leitor um pedido ou um comando. É curioso, eu não vi em parte alguma, pode ser, não é possível que eu tenha sido o primeiro a notar isto, mas todos os escritos de Nietzsche estão na clave apelativa. Toda ela é uma sucessão de vozes de comando e não de afirmações sobre a realidade. Qualquer afirmação sobre a realidade seria incongruente com a afirmação de que não existe verdade nenhuma. Então, e nesse sentido, vamos dizer, a obra de Nietzsche escapa completamente do reino da filosofia, ela vira uma outra coisa. É como se fosse, vamos dizer, um conjunto de mandamentos religiosos. Ela é uma moral, por assim dizer, né? Mas é uma moral que não tem a sua auto-justificação, ela só tem as vozes de comando. Mesmo quando Nietzsche parece estar falando de alguma coisa, ele está dando uma voz de comando. Né? Não se trata mais, portanto, de desvelar a verdade, nem de instaurá-la, nem de dinamizá-la. Trata de liberar-se dela. E é bem notável que essa liberação venha junto com uma desagregação do sujeito. Digo, sim, como é que se faz a desagregação do sujeito? Nietzsche está mandando você ser outro, e depois outro, e depois outro, e depois outro. Portanto, não há unidade do sujeito. Qualquer pessoa pode se entregar a essa experiência. Com isso, ela não vai eliminar o seu sujeito substancial e nem a unidade do seu ser físico. Mas, subjetivamente, ela vai se vivenciar como se ela fosse outras pessoas realmente. Ou seja, para ela, não há uma unidade da sua pessoa. Há apenas a sucessão de personagens que ela foi vivendo. Só quem está de fora sabe que esses vários personagens são você mesmo. É que nem o filho de um amiguinho meu, Antônio Santana, você lembra? Né? O filho dele, cada vez que você chegava lá, ele era um personagem diferente. Hoje eu sou o Batman, hoje eu sou o Super-Homem, hoje eu sou não sei o quê, papapá, né? Cada vez tinha uma personalidade diferente. Com Nietzsche não há mais substância nem sujeito que permaneça ou que marche. Não há senão a marcha que, ao focalizar-se num ponto, faz surgir o sujeito enquanto acidente momentâneo dessa marcha, fechada sobre ela mesma, no eterno retorno, como imagem clarão, jorrada do fluxo eterno. Ou seja, não há sequer, vamos dizer, um eu substancial que se transforme em outros. Só o que existe é a transformação. E essa transformação, ela vai criando aquelas suas estabilizações momentâneas, que são os personagens que você está vivendo. De bom, isto serve como descrição da experiência? Fala, não, mas isto revela uma experiência possível que você pode tentar. O niilismo ativo enaltece o grande desejo do homem, fazendo explodir este último no desejo mesmo. Afirmou-se com frequência que o pensamento de Nietzsche marcava o fim da filosofia e que ele mesmo via na sua obra aquilo que separaria dois milênios. Se querem entender por isso que, cronologicamente falando, Nietzsche constitui o último filósofo e que depois dele não poderia mais haver reflexão filosófica, encontramos-nos em presença de uma afirmação tão gratuita quanto aquela que pretendesse que Schoenberg colocou um ponto final na história da música. Mas, se se trata de entender que na eternidade do filosofar, Nietzsche representa um ponto de desembocadura do grande desejo que assombra o subterrâneo da história e que, no curso dos séculos, aflorou à superfície do tempo como acesso à verdade, instauração, dinamização e depois desagregação dessa última, então é bem possível que nos encontremos em presença de uma afirmação extremamente profunda. Mas note bem, isso é realmente assim? Eu não sei. Por quê? Essa sucessão de noções da verdade, tal como John Donne descreve, é somente uma perspectiva sobre a história da filosofia. Ela não é a história da filosofia enquanto tal. Ela não esgota o número de perspectivas. Ou seja, você pode contar a história da filosofia de outras maneiras também. Então, mas visto dessa maneira, de fato, Nietzsche representa um ponto de desembocadura. Aquele processo, tal como veio se desenrolando, devia dar nisso. Quer dizer, a tese que está por trás de tudo isso, no fim das contas, que o Jean Bourron vai expor mais adentro, é que toda a história da filosofia revela uma sucessão de esforços de autossalvação humana, de encontrar uma solução humana para os males humanos. Mas essas soluções, cada uma delas, vamos dizer, cria novos problemas e novos e novos e novos e novos, e não saímos, por assim dizer, deste vale de lágrimas. Né? De modo que falta, segundo Jean Brun, falta a todo o desenvolvimento da história da filosofia, vamos dizer, a dimensão extra-humana. Nesse sentido, Nietzsche tem razão. Tudo o que os filósofos falaram, bom, foi apenas pensamentos humanos. Esses pensamentos humanos, aqui e ali, eles têm uma abertura para algo que é transhumano, por assim dizer. Mas o Jean Brun aqui está se inserindo numa tradição onde estaria, por exemplo, Leon Chestov está nessa tradição ou o Petr Tsutsea, filósofo romeno, está nessa tradição onde só o cristianismo tem algo a ver com a realidade. O resto tudo são tudo pensamentos. Essa afirmação consistiria em reconhecer que em Nietzsche o grande desejo explodiu numa luz enseguecedora com a qual ele não faz senão um, quer dizer, ele é a sua própria luz enseguecedora. A invocação exacerbada do super-homem, a desagregação do sujeito, a eliminação de todo além e da ideia mesma de verdade, em proveito de um aparecer que se auto-engendra, essa é a definição da filosofia de Nietzsche, um aparecer que se auto-engendra. Testemunha no mais alto grau a tentativa do homem de se curar de si mesmo e do mundo para arrancar-se à sua condição vivenciada como um gueto. Então, a destruição de toda a verdade, a destruição de todos os parâmetros e a total aceitação e a total abertura do homem para esse aparecer que se auto-engendra e que não significa absolutamente nada, isto libertaria o homem da sua prisão espacial e temporal. Mas isso é melhor que você se libertar de uma prisão se suicidando. Todavia, convém sublinhar que o empreendimento de Nietzsche implica um desespero profundo e um dilaceramento que ele acreditou poder esquecer mediante o mergulho nos abismos. Nietzsche foi, com efeito, um pensador trágico, cujo grito "Deus está morto", pronunciado pelo insensato na Gaia Ciência, permanece, ao mesmo tempo indissoluvelmente, um grito de libertação e um grito de aflição. "Que fizemos?", pergunta-se ele ao destacar a Terra do Sol. "Não vamos vagando através de um nada infinito?" Ou seja, o homem que se liberta, vamos dizer, da prisão do ser, jogando-se no nada, ele evidentemente cessou de existir. Então, isso só é uma libertação no sentido literário da coisa. Nietzsche foi o grande doente, não no sentido médico do termo, como pretende aqueles que querem explicar uma obra a partir de dados biográficos, como, aliás, o próprio Nietzsche, mas porque ele encarnou a paixão do homem entregue ao, aspas, sopro gelado do apenas viver. Paixão que talvez ele mais cantou do que analisou. Isto é importante. Né? A obra inteira de Nietzsche é uma, para usar o termo do Benedito Croce, uma impressão de impressões. São coisas que ele vivenciou e que ele expressa. Quer dizer, é poesia no seu sentido mais estrito. Não é uma filosofia, de jeito nenhum. É uma poesia filosófica, de certo, porque toca em assuntos filosóficos. Mas uma filosofia, ela tem de se expor na clave denominativa. Ela se refere a algo. Se você suprime o algo, sobrou somente o quê? O seu estado interior. E a expressão do seu estado interior é poesia. E a expressão desse estado interior, por sua vez, não pode ser discutida na clave da veracidade, que ele próprio já aboliu. Então, tudo que nós estamos lendo de Nietzsche, bom, é o que o Nietzsche sentiu ou imaginou, ou o que ele quis. Né? E, diante disso, não cabe discutir, cabe apenas você interessar-se ou desinteressar-se, como um poema. Esse grande errante, como ele se chamava a si próprio, sem pátria, confessando que ele tinha saudades do solo natal sem ter o solo natal, não cessou de gritar: "Onde está a minha morada?" Mas ele mesmo estava dizendo: "Não existe morada." Não podendo encontrar a resposta que viesse dele mesmo, Nietzsche esmerou-se em dissolver desesperadamente o sujeito responsável pela questão, em exorcizar a ideia mesma de morada e em conferir aos jogos dionisíacos do aparecer as dimensões do além. Todavia, a nostalgia da transcendência encontra-se presente por toda parte na obra de Nietzsche. Desde logo, como notava Lu Salomé, Lu Salomé era grande amiga dele, não sei se foi amante também, ele estava incessantemente em busca de um ersatz. Ersatz é um sucedâneo, um substitutivo inferior. Um ersatz daquele Deus cuja morte ele havia proclamado. Dionísios, o super-homem, e o seu profeta Zaratustra nasceram dessa busca. Quer dizer, ele vai inventando deuses, né? Em seguida, ele confessava, cheio de tristeza: "É uma pena que Deus não existe. Pelo menos alguém me compreenderia." Confissão feita por um homem que confiava à Lu, a mesma Lu Salomé: "Quero tornar-me de novo um ser humano. Ah, está aí uma tarefa na qual tenho tudo a aprender." Enfim, se Nietzsche conferiu ao eterno retorno a vocação escatológica, ao elevá-lo ao grau de um além aberto à peregrinação combinatória, ele, que não estava menos em guerra contra os professores de objetivo, proferiu uma outra confissão: "Não perco a esperança de algum dia descobrir o buraco que leve a alguma coisa." Ou seja, em todo o mundo constituído, vamos dizer, desse aparecer que se constitui, se desconstitui assim mesmo, deve haver um buraco que leve a um ponto fixo, o ser. Assim, Nietzsche, o filósofo esmagador, foi ele mesmo um filósofo esmagado. Não havia ele próprio dito e previsto que desapareceria numa tempestade enigmática, ou seria ao mesmo tempo o raio e a árvore fulminada? Nietzsche é a imagem mesma do homem que se quebrou contra o portal que ele era para si mesmo. A quebra e o desabamento de Nietzsche não são de ordem estritamente somática. Eles exprimem o aniquilamento do homem que se quis apoiar em si mesmo para se ultrapassar e que, após ter denunciado a ideia da verdade, se encontrou solitário na câmara central do labirinto, face a face com um monstro que não era senão ele mesmo e com o qual ele se perdeu na noite. Então, você tem aqui uma epopeia poética de uma alma, e não propriamente, vamos dizer, uma filosofia. Os seus leitores podem transformar numa filosofia quando, vamos dizer, a traduzem indevidamente para a clave nominativa. Mas note bem, transposta para a clave nominativa, cada sentença de Nietzsche é autocontraditória. Cada uma se nega a si mesma. Não tem nenhuma que escape. Hã? Então, por exemplo, se ele diz, Deus morreu, Deus não existe, mas é uma pena que não existe, porque pelo menos ele me compreenderia, ele está supondo que existe alguém acima dele capaz de compreendê-lo melhor do que ele mesmo. E de onde ele tirou essa ideia? Se ele acabou de negar todos os aléns, nesse mesmo instante, ele está falando de um além hipotético que ele não cessa de buscar. Por que você está buscando aquilo que está para além se você mesmo disse que é preciso mergulhar no aparecer e permanecer lá dentro? Está entendendo? Então, vamos dizer, são expressões contraditórias e, por isso mesmo, profundamente tocantes do estado de uma alma. E porque a obra de Nietzsche é assim, ele entendia as obras dos outros exatamente assim, como se fossem apenas expressões de estado de alma, e não de uma relação objetiva. Porque tudo que os filósofos dizem não expressa somente o que eles estão pensando, mas uma relação com objetos que existem fora deles e com os quais nós também podemos nos relacionar. É? Agora, Nietzsche suprime este objeto e sobra então o quê? As filosofias, toda a filosofia como pura autoexpressão. Mas por quê? Porque a dele era autoexpressão. E ele, evidentemente, entendia os outros como se entendia a si mesmo. Compreenderam? Então, bom, vamos fazer uma pausa aqui, daqui a pouco a gente volta para as perguntas. Você desliga esse aqui. Estão ouvindo? Sim. Então vamos lá. Aqui tem várias perguntas. A primeira é uma pergunta que alguém fez aqui pelo chat. Mas antes de responder, eu queria colocar um aviso aqui. É o seguinte: nós no chat nós não aceitaremos mais pseudônimos. Vocês, por favor, os que estão usando pseudônimos, mudem para seus nomes reais inteiros. Quem quer que entre com pseudônimo, a partir da próxima aula, será banido do chat e do curso. Porque tem pessoas que estão entrando com pseudônimo e colocando as mensagens ofensivas que só servem para nos distrair e perder tempo. E nós não queremos isso. Então, por favor, vocês modifiquem, os que estão com pseudônimos, modifiquem, porque qualquer pseudônimo que apareça a partir da próxima aula, eu repito, o sujeito será banido do chat e do curso, né? Quer dizer, o mínimo de honestidade. Aliás, é incrível, pessoas que usam pseudônimo em qualquer exposição pública não estão sequer à altura da cidadania, porque a Constituição brasileira veda o anonimato, que é abundantemente exercido na internet e agora até neste chat. Então, o sujeito que não é capaz de assinar as suas opiniões com o seu próprio nome não está à altura de exercer sequer a cidadania, quanto mais de ser aluno deste curso. Né? Muito bem. Mas aqui tem uma pergunta, eu não lembro quem fez, mas eu achei a pergunta muito boa. Ele diz, pode-se estudar seriamente uma obra, tendo em mente que tudo que o sujeito escreveu é uma projeção dele mesmo? A resposta é sim, porque isto é exatamente toda a poesia universal. A poesia universal não visa, vamos dizer, a dizer coisas, verdades objetivas sobre o mundo real, mas a expressar uma experiência que é necessariamente individual, limitada e totalmente subjetiva. Mas se não fossem essas impressões, nós simplesmente não conheceríamos a alma humana. Então elas são um vasto documento onde da experiência subjetiva humana, quer dizer, por toda parte e em todas as épocas. E ler isso é importante para você saber quais são as possibilidades humanas. Para tudo aquilo que está em Nietzsche, são milhões de pessoas vivenciaram isso, sentiram isso, e é importante você conhecer esse tipo de experiência e esse tipo de sentimento, pois ele faz parte, vamos dizer, do tecido da nossa vida, faz parte da nossa civilização, nós temos que conhecer isso aí. Além do mais, vamos dizer, a expressão poética é uma coisa extremamente difícil, porque esses estados interiores humanos, eles são evanescentes, se não forem fixados em palavras, você nunca vai conhecê-los. O fato, por exemplo, de muitas sentenças de Nietzsche serem autocontraditórias é porque o sentimento que ela expressa é autocontraditório. Muitos dos nossos sentimentos são autocontraditórios, são misturas de sentimentos incompatíveis. Mas tudo aquilo que não é expresso em palavras exerce sobre nós, vamos dizer, uma espécie de poder misterioso. E na hora que você expressa, você objetivou aquilo de algum modo, então você tem, vamos dizer, um certo domínio cognitivo da coisa. Aquilo deixa de ser, vamos dizer, um estado, vamos dizer, compulsivo que manipula você pelas costas e passa a ser, vamos dizer, um símbolo que pode ser integrado dentro da sua concepção do mundo, do seu entendimento das coisas, etc, etc. E é por isso mesmo que, vamos dizer, na ordem das civilizações, a expressão poética sempre vem primeiro. Vocês não podem esquecer que até os primeiros filósofos expressavam-se em formas poéticas, né? Por quê? Porque não tinham ainda, vamos dizer, a consciência diferenciada suficiente para poder falar daquilo em linguagem dialética ou lógica. Eles tinham apenas aquelas impressões compactas. Mas se você não é capaz nem de expressar a expressão compacta, como é que você vai raciocinar a respeito? Então, esse tipo de obra tem uma importância extraordinária, né? Agora, eu, pela minha experiência, até onde eu sei, eu também não li a obra inteira de Nietzsche, mas li bastante coisa, eu nunca encontrei lá uma frase que não fosse de algum modo autocontraditória e que não tivesse dentro dela essa tensão característica da linguagem poética, né? Agora, se você quer transferir aquilo para a clave denominativa, então acontecerá o que aconteceu com Eugen Fink. Fink era o assistente de Edmund Husserl. E ele fez um livro tentando expor a filosofia de Nietzsche. E ele encontrou ali dentro 5 filosofias diferentes. Então, se tem 5 filosofias diferentes, é a mesma coisa que dizer, não tem nenhuma. Você tem, quer dizer, é a expressão de um estado interior muito complexo, onde entram elementos das várias filosofias, das tradições filosóficas, né? Muito bem. Aqui, Cleomar Santos pergunta: estou na aula 75, quando o senhor disse que Maquiavel era um derrotado, que só perseguia causas perdidas. Nunca o vi assim, visto que ele apoiava a monarquia, a qual na época estava firme e forte. Não, ele não apoiava a monarquia, ele apoiou, vamos dizer, políticos pretendentes, vamos dizer, à monarquia, e apoiou políticos pretendentes a um governo republicano, e perdeu sempre nos dois casos. Não houve um único partido, não estou falando em termos de regime, vamos dizer, que ele apoiasse na época. Vamos dizer, de fato, a monarquia estava firme e forte em toda a Europa, e ela não estava em questão. Tá certo? O que estava em questão era quem seria o governante, quer dizer, a disputa entre as várias facções e partidos. E, nesse sentido, Maquiavel sempre e sistematicamente apoiou o partido que perdeu, né? Não há desonra, não haveria desonra nenhuma nisso se ele tivesse tomado partido desse sujeito, desses camaradas, em função de valores morais. Por exemplo, você apoia uma causa monarquista contra uma causa republicana porque você acha que o candidato a rei é um sujeito mais decente do que o adepto da república. E nesse caso você perder, não há desonra nenhuma. Mas, se você pretende ser o grande técnico do poder, o homem que ensina como se conquista o poder, né, e ao mesmo tempo você sempre aposta em quem perdeu o poder, então alguma coisa está errada na sua técnica. Tiago Melo pergunta: eu sei que esse assunto não tem nada a ver com a aula de hoje, mas acredito que ele é sempre pertinente nos nossos estudos. E como é um assunto que me chama muita atenção, penso em dedicar meu trabalho de conclusão de curso ao mesmo. Gostaria que me indicasse obras sobre a KGB e o GRU. Por enquanto, só adquiri e li algumas obras de ex-oficiais, como Vitor Suvorov, Alexei Miyagkov e Stanislav Levchenko. Também li o livro A Era dos Assassinos, The Sword and the Shield, and the KGB and Soviet Disinformation. Estou à procura do livro Venona Secrets, mas está difícil encontrar. Você encontra isso facilmente no Book Finder, né? Se não encontrar de jeito nenhum, volta a me escrever que eu compro um e mando para você. Os três últimos foram indicados pelo senhor em programas e outras atividades com mídia sem máscara na TV e Trotspeak. Quais títulos mais o senhor poderia me indicar sobre a KGB e o GRU? Tem dois livros absolutamente indispensáveis que saíram recentemente. Um é o da Diana West, que se chama American Betrayal, Traição Americana, que é a história da atuação da KGB nos Estados Unidos. E o livro Disinformation, do general Ion Mihai Pacepa, que está aqui, que foi o chefe do serviço secreto romeno no tempo do Ceausescu. E que tem informações incríveis, sobretudo a respeito da questão do Oriente Médio, porque para lidar com os países do Terceiro Mundo, a KGB não atuava diretamente, ela usava o serviço secreto dos países satélites, como, por exemplo, no Brasil, era a Tchecoslováquia. Então, o chefe da inteligência soviética no Brasil era um tcheco, que era o Ladislau Bittmann. E para esse mundo árabe, era a Romênia. Então, por exemplo, o Pacepa é o cara que ele criou a figura do Yasser Arafat. Yasser Arafat é um aluno dele, né? Então, esse livro, então, é... Assim, eu acho o livro mais indispensável que existe sobre o assunto. Entre outras coisas, para dar uma perspectiva correta do que é desinformação. Porque hoje em dia no Brasil, pessoal, qualquer coisa que se fala, que alguém acha que não é verdade, você diz, isso é desinformação. Eu digo, bom, este uso da palavra, tá certo? É um uso desinformático, por assim dizer. Porque desinformação não é falsa informação. Então, para usar um exemplo dado pelo próprio Pacepa, se, por exemplo, o Pravda publica uma acusação falsa contra o governo americano, isso não é desinformação de jeito nenhum, isso é apenas falsa informação. Do mesmo modo, se o New York Times publica alguma coisa contra a União Soviética que não corresponde aos fatos, isso não é desinformação, isso é falsa informação. A desinformação começa quando não é o inimigo que mente contra você. É contra o inimigo que mobilizou um amigo seu para mentir contra você. Então, desinformação só é possível nos casos em que o agente de desinformação tem acesso aos canais de informação e de comunicação do país inimigo. O que acontece nos Estados Unidos não acontece na União Soviética. Então isso quer dizer o seguinte, somente a União Soviética tinha condições de promover desinformação nos Estados Unidos. Os Estados Unidos não tinham o menor meio de produzir desinformação na União Soviética, por quê? Porque todos os meios de comunicação e de informação estavam na mão do governo. Certo? Então não tinha um jeito de você, vou plantar uma notícia falsa no Pravda. Não tem como fazer isso. Então isso quer dizer que no mundo só os países comunistas praticam desinformação. Isso é básico. Não há desinformação no Ocidente, a não ser a desinformação que eles não fazem. E quando você compreendeu isso aí, veja que na União Soviética a desinformação era considerada uma ciência. Mentir, fazer falsa informação, qualquer um pode fazer, pode colocar uma lenda urbana aí no ar como se fosse verdade. Isso qualquer jornalista pode fazer, dizer, fácil. A desinformação supõe que você tem um poder de ação sobre os meios de comunicação do seu inimigo, o que só é possível mediante infiltração. Infiltração que só é possível numa democracia. Num regime totalitário, você não tem como infiltrar alguém. Se infiltrasse um, vamos supor que, para pensar uma coisa absurda, os Estados Unidos conseguiram infiltrar um cara, um sujeito, no Comitê Central, ou na KGB. Esse sujeito está correndo risco de vida o tempo todo. E mesmo assim seria apenas um. Então, agora você imagina o seguinte, que a KGB tinha, segundo, eu pensava que tinha 700 mil funcionários na União Soviética, era 1 milhão, não era 720, 1 milhão na União Soviética e vários milhões espalhados no Ocidente, todos eles dedicados à desinformação. Porque o pessoal pensa que a função do serviço secreto é espionagem. Eu vou dizer, espionagem é 1% da atividade de serviço secreto. 99% é ou desinformação ou agentes de influência. Quer dizer que a desinformação atua num sentido negativo contra o país inimigo, desde dentro, por definição. Tá certo? E os agentes de influência são pessoas bem colocadas nos postos, pessoas de confiança do inimigo, que o induzem a decisões que são desfavoráveis a ele mesmo. Então, quer dizer, a confiabilidade da fonte para a vítima é a condição essencial da desinformação. Então, a partir da hora que você tem este critério, somente aí você pode avaliar uma coisa que, quando a gente diz, as pessoas acham que é loucura, porque parece exagero. Não. A KGB moldou a opinião pública americana nos últimos 50 ou 40 anos. Moldou. Isso quer dizer que as crenças básicas são aqueles elementos da propaganda comunista que foram, vamos dizer, enxertados na cultura americana por agentes da KGB 50 anos atrás. Então, por exemplo, todas as concepções raciais que existem realmente foram criadas pela KGB. Né? Por exemplo, quando o pessoal achou que tinha obrigação de votar no Barack Obama por ser preto, isto levou 40 anos para isso se disseminar, e não foi o Pravda que fez isso. Quem fez isso foi gente da KGB, sobretudo no New York Times. Você vê, no Brasil, as pessoas são tão ingênuas, né, que elas ainda acreditam, por exemplo, que o New York Times é um jornal pró-americano. Não é. O New York Times é um jornal quase que 100% manipulado pela KGB. Se não tiver 80 elementos da KGB lá dentro, ainda hoje, é pouco. Isso é importante saber isso, né? Só que essas coisas só aparecem 50 anos depois. Como é que a gente fica sabendo disso? Bom, agora a gente fica sabendo por quê? Porque um dos camaradas que fizeram isso está contando. Fui eu que fiz isso, mais aquilo, mais aquilo, mais aquilo. É só aí que você fica sabendo. Se não fosse o general Pacheco, jamais saberíamos disso. Ou se não fosse também a abertura de parcial dos arquivos de Moscou. Se você pegar o livro da Diana West, você vai ver que essa penetração da KGB na elite americana, no centro governando, no centro do poder, foi uma coisa absolutamente decisiva. Como, por exemplo, a questão entre Japão e Estados Unidos, quer dizer, que resultou no bombardeio de Pearl Harbor, isso foi uma operação montada por um homem da KGB, que tinha sobre o presidente Franklin Roosevelt o poder de um guru. O sujeito era tão íntimo da presidência que ele morava na Casa Branca, que era Harry Dexter White. Então, você vendo caso por caso, você entende que esse negócio de guerra cultural não são assim pessoas de esquerda que disseram isso aqui. Não! São profissionais, são agentes da KGB mesmo. Só que funciona, como dizia Willy Munzenberg, na base da criação de coelhos. Depois que você espalha aquela ideia, ela se impregna. Por exemplo, durante a guerra do Iraque, todos os jornais do Ocidente, todos os mais importantes, praticamente sem exceção, noticiaram que durante os bombardeios, os americanos haviam destruído todas as peças preciosíssimas, obras de arte do Museu de Bagdá. Isso saiu no mundo inteiro. Quando terminou a guerra, viu-se que ao contrário, o exército americano havia guardado e preservado todas as obras. Não se perdeu nada. Só que aí o mal já estava feito. É sempre assim, quer dizer, o desmentido é sempre tardio e não é publicado com o mesmo impacto, com o mesmo espaço da denúncia originária. Isto foi obra da KGB. O cara confessa, ele falou, nós fizemos, nós espalhamos isso. A coisa do Papa de Hitler foi uma operação da KGB. Então, nada dessas coisas, nenhum desses mitos que a esquerda espalha, saem simplesmente, vamos dizer, espontaneamente de uma cabeça de esquerdista. Isso não existe. Não são militantes que fazem essas coisas, nem militantes e nem companheiros de viagem, simpatizantes. Não, isso é um, como dizer, um trabalho profissional, é uma ciência, como os caras dizem. Você precisa ter um controle meticuloso dos meios de informação, do seu alcance, dos destinatários e do controle que você mantém sobre a circulação da informação. É uma coisa dificílima de fazer. E, sobretudo, é importante saber que só existe desinformação de um lado, do outro é impossível. Não há desinformação que possa penetrar num regime totalitário. Você pode falar mal dele desde fora. Então, por exemplo, você pode inventar uma mentira escabrosa sobre Fidel Castro, por exemplo, mas onde você vai publicar? Aqui no New York Times, no Washington Post, você não vai publicar no Grama. Né? Você pode inventar coisas horríveis contra o Putin, mas você não vai publicá-las no Pravda. Você vai publicar de fora. Então, de fora é o inimigo que está mentindo contra você. E aí não funciona. Então, vamos dizer, a infiltração em imprensa é só um dos meios. A criação de organizações de fachada, né, como, por exemplo, Conselho Mundial das Igrejas, né, ou União Internacional dos Sindicatos, União Internacional do Trabalho, União Internacional das Mulheres, tudo isso são fachadas da KGB. É? E você montar uma coisa dessa custa muito dinheiro, dá muito trabalho e precisa de profissionais altamente qualificados. Agora, imagina a hipótese oposta. Nós vamos montar uma organização de fachada dentro da União Soviética. Impossível. Está entendendo? Agora, se você olhar a enciclopédia soviética, lá consta desinformação técnica criada pelos malditos imperialistas para falar mal da União Soviética. Né? Ora, se eles falam mal da União Soviética em Nova York, isso não é desinformação, isso é apenas falsa informação, supondo que seja falsa. Desinformação americana ou ocidental na União Soviética nunca existiu, é materialmente impossível. Portanto, só comunista pratica desinformação. Falsa informação, meu filho, aí, acho que todo mundo pratica um pouco. Hein? Então, fica aí esses dois livros indispensáveis. Esses abrirão o caminho para todas as pesquisas que você tem a fazer. É importante também que você leia o livro do Vladimir Bukovsky, Julgamento em Moscou. E, no fim das contas, tudo que Vladimir Bukovsky escreveu. Não sei se existe uma edição do livro do Bukowski em inglês. Tem edição francesa, publicada pela Fayard, que é Jugement à Moscou. É um livro muito impressionante, porque o Bukowski foi o primeiro sujeito a penetrar nos arquivos de Moscou. Naquele tempo ele ainda usava aqueles scanners de mão que rolava assim e copiou ali 3 mil. Mas o que é 3 mil páginas? Né, num arquivo que tinha 8 bilhões de dossiês. Né? Mas esses 3 mil já significam alguma coisa. Quando ele chegou no Ocidente com aquele material, ninguém queria publicar aquilo. Os camaradas dos jornais ocidentais falaram: não, nós não queremos reabrir velhas feridas. Você já pensou fazer a mesma coisa com a Alemanha depois da Segunda Guerra? Você não pode falar mal da Gestapo, não pode falar mal da SS porque é reabrir antigas feridas. Então é evidente que se trata de pessoas infiltradas que estão lá para proteger. Isto não é uma coincidência, não é uma opinião que se espalhou espontaneamente. Essas coisas jamais acontecem espontaneamente. Dante Mantovani. Como o senhor vê a iniciativa do Vladimir Putin de combater o movimento homossexual e dizer que com isso quer defender o cristianismo? Vários países do leste europeu já estão apoiando leis antipropaganda homossexual, como vi no blog do Júlio Severo. Muito bem, aí você tem que ver a coisa sob dois lados. Primeiro, vamos dizer, a repressão da propaganda homossexual em si mesma, ela pode ter um efeito até benéfico sobre outros países, sem sombra de dúvida. Mas dentro do plano geral do Putin, essa, vamos dizer, eu não tenho certeza do que eu estou dizendo. Essa é uma conjetura que eu faço, uma conjetura baseada em fatos. O Putin é um homem da KGB. O seu governo é constituído maciçamente de gente da KGB. Tá certo? Mas eles têm a experiência de que a montagem do Estado comunista fracassou. Então, eles querem manter um regime totalitário, mas eles têm que mudar de discurso ideológico. Quer dizer, o sistema vai continuar mais ou menos o mesmo, mas você tem que mudar o pretexto. Porque aquele negócio marxista só convence gente na América Latina. Né? Então, ele está fazendo uma fusão, como foi criada pelo Alexander Dugin, não foi ele que fez, em que você ajunta todas as ideologias que são anti-americanas, que são contra o capitalismo moderno. Então você tem o comunismo, o fascismo, o nazismo, o tradicionalismo russo, a escola guenoniana, tudo o que você pode ter contra a modernidade capitalista, ele pegou e fez não uma síntese, mas um amálgama. E esse amálgama se encaixa muito bem, quer dizer, na ideia do imperialismo russo. Você restaurar o Império Russo, não agora como uma potência comunista, mas simplesmente como o bom e velho Império Russo dos czares. Apelando também, vamos dizer, para os sentimentos nacionalistas e religiosos da população russa. E aproveitando da circunstância de que aquela pseudo-consagração que João Paulo II fez da Rússia, que ele fez, consagrou genericamente o mundo e não convocou todos os bispos, ou seja, ele não fez a consagração que Nossa Senhora pediu em Fátima, mas fez um arremedo, uma gambiarra, como foi um arremedo, uma gambiarra. Você não dá para fazer agora, tá, mas vamos fazer, para não dizer que não fizemos nada, vamos fazer alguma coisa. Né? Imediatamente, o pessoal ligado a Dugin, Putin, etc., etc., disse, é a nossa chance, porque agora nós estamos consagrados. Então, nós representamos o estandarte de Fátima. Né? Então, agora, a Igreja Ortodoxa, ela representa a salvação do mundo. E a Igreja Ortodoxa, você não pode esquecer, a Igreja Ortodoxa é o Estado Russo. É? Lá não existe a separação de Igreja e Estado, é a mesma coisa, a Igreja pertence ao Estado. Tá certo? Então, agora temos um potente instrumento ideológico que pode seduzir os cristãos do Ocidente para favorecer o quê? O crescimento e a vitória do Império Eurasiano. É claro que tudo isso é uma farsa, mas toda farsa tem que conter elementos de verdade dentro dela. E o fato é verdade, então, que a maioria da população russa, sendo cristã ortodoxa, rejeita a propaganda homossexual. Então, nesse sentido, ele atende um anseio dessa população. Atende realmente. Você não pode construir uma mentira só de mentiras. Isso aí é regra básica da desinformação. Ela tem que ter um núcleo de verdade. Agora, você veja, pessoas que julgam as coisas desde um ponto de vista provinciano e limitado, para ela, os valores dela, pessoais, são o que existe mais importante. Ela só encara por aquilo. Então, veja, o que eu estava explicando na primeira parte da aula é o seguinte: você se abrir, vamos dizer, a esses vários pensamentos filosóficos mais contraditórios, vivenciá-los e guardá-los dentro de si como seu estoque de certezas e dúvidas e perguntas, etc., etc., é o que impede você de se cristalizar num corpo de sentimentos usuais que vira para você como uma peneira pela qual você vê o mundo, sempre. Então, por exemplo, pessoas que são cristãs e que dentro do cristianismo sentem uma importância especial na moral sexual. É fácil haver pessoas assim. É fácil virar assim, porque as pessoas, quando entram numa religião, a primeira coisa que elas procuram são as proibições de conduta sexual. Por quê? Porque essa é a maior parte das culpas que as pessoas carregam, né? Em geral, as pessoas não mataram, não roubaram, não prestaram falso testemunho, mas alguma sacanagem na esfera sexual elas fizeram. Então, esta é a maior fonte de culpas da humanidade. Então, quando o sujeito entra na religião, ele quer o alívio daquelas culpas. E o alívio, vamos dizer, é alguma penitência, alguma proibição, etc., etc. Então, pessoas medíocres, quando elas entram numa religião, a primeira coisa que elas procuram é a moral sexual. E passam a ver tudo por isso. E quando aparece algo que atende os reclamos da moral sexual dela, ela acha que aquilo é a salvação do mundo. Ela não vai tentar sair de dentro da sua peneira para tentar encarar, vamos dizer, a complexidade toda da situação. Na verdade, nem aguenta a complexidade, não tem nem suporte intelectual para isso. Então, é evidente que vai aparecer milhares ou milhões de cristãos achando que é uma maravilha. Esse negócio de bom, pode ser uma maravilha sob certo aspecto, mas encarado dentro da estratégia geral, isso aí é um instrumento para destruir o cristianismo ocidental, gente. E passar no lugar dele, vamos dizer, o monopólio, a hegemonia da Igreja Ortodoxa russa, que é o Estado Russo. Então, veja, é a mesma coisa que você, por exemplo, se você for julgar o nazismo, muita gente aplaudiu Hitler, por quê? Porque aumentou o salário. Então, o sujeito uma mentalidade desse tamanho, aumentou o meu salário, então o governo é bom. Ah, mas tem judeu no campo de concentração. Tá, sei lá, não conheço nenhum judeu. Não está no meu horizonte de consciência aquilo. Você pode até saber, você pode receber informação, mas ela não tem peso emocional para você. Então, a maior parte dos julgamentos, infelizmente, no Brasil acontece isso, que as opiniões que circulam nos meios públicos de difusão, são, hoje em dia, são todas assim. Quer dizer, você não tem mais, por exemplo, uma esfera de discussão pública que leve em conta a totalidade das informações disponíveis. Não. Eu mesmo acabei de dar um exemplo no Facebook, que aparece aquele seu Bertone e o tal do Simões, dizendo, ah, os alunos do Olavo têm adoração religiosa por ele. Isso é uma idolatria. Você fala, idolatria? Peraí. Vamos comparar. Algum de vocês já me chamou de santo? Não. De profeta, no sentido estrito da coisa? Não. Né? Algum de vocês já pediu minha bênção? Não. Não. Me pediu uma oração de intercessão? Professor Olavo, eu estou com hemorroidas, mas eu sei que Deus lhe dá uma atenção especial, então o senhor peça para Deus tirar minha hemorroida. Nunca ninguém pediu. Né? O máximo que fizeram foi me chamar de mestre, que é normal com o professor, e chamar de gênio. Né? Agora, compare o que o pessoal da esquerda faz. Na eleição do Lula, o Hélio Fernandes escreveu na tribuna de imprensa que Lula era o salvador prometido na profecia de São João Bosco. O Betinho, foi proposta a beatificação do Betinho, Herbert de Souza. Por quê? Pelo fato de que ele instrumentalizou a serviço da esquerda, as organizações de caridade, e ficou como uma espécie de estereótipo da bondade. Tem uma coisa totalmente ridícula e desproporcional. Não é isso? O Leonardo Boff foi chamado de mártir vezes sucessivas por conta de um pito, né, modesto e paternal que ele levou em Roma, que não fizeram nada contra ele, só pediram, se eu ficar quieto durante um ano. Não escreva sobre, em nome da Igreja Católica, pode escrever pessoalmente, mas em nome da Igreja Católica não pode durante um ano. Isso é o máximo que aconteceu para ele. Virou mártir. Né? E o Lula, quando ele vai para o Nordeste, o pessoal faz fila para ser curado por imposição de mãos. E não apareceu ninguém na esquerda para dizer que isso é idolatria. Então, o que acontece? O sujeito, na hora que ele fala, ele está julgando, vamos dizer, não pelo padrão de informações que ele tem sobre a sociedade inteira, mas pela sua impressão daquele momento. Então, ele usa uma palavra totalmente inadequada, totalmente fora. Tá certo? E no Brasil, as opiniões hoje são todas essas, tudo assim, subjetividade. E agrava ainda pelo fato de que essas pessoas foram educadas, alfabetizadas no socioconstrutivismo, que as torna para sempre incapazes de desenvolver o senso das nuances, o senso do peso relativo das palavras. Não tem essa coisa. Né? E depois chega na universidade e ainda aprende desconstrucionismo, que diz, não, a verdade não existe, você pode criá-la mediante o uso da linguagem. Então eles fazem isso, só que, como o ser humano não pode viver sem algum senso de veracidade, ele acaba esquecendo que ele inventou e acaba acreditando naquilo. Então é o que eu disse, isso consagra a histeria como método de pensamento. O histérico não diz aquilo que ele vê aquilo que ele disse. E as pessoas pensam assim. Isso virou epidêmico no Brasil, não só nas discussões de internet, o blog, etc., mas nos grandes jornais também. Então você não tem mais uma discussão cultural. Você tem apenas troca de impressões pessoais, como se fosse num botequim. Ou seja, as pessoas não são capazes nem mesmo de representar ideologias em conflito. Nem isso elas representam. É? Então, quer dizer, a miséria chegou no ponto, vamos dizer, do indescritível. Eu não tenho como explicar isso para um americano. Ele não entende, porque eu vou ter que usar palavras que ele também poderia usar para descrever a situação daqui. Se eu falar, ah, temos a decadência das universidades, ele dirá, também temos. Temos alta criminalidade, também temos. Temos alto nível de corrupção, também temos. Então não vê a diferença de tamanho da coisa. Quer dizer, só os dados quantitativos é que podem dar uma ideia. Né? Então. Esqueci de dizer que ele está com o processo de canonização da irmã Dorothy. Está vendo aqui? O CNBB está querendo entrar com o processo de canonização da irmã Dorothy, que é aquela que estava metida com o pessoal dos seringueiros, né? Quer dizer, a mulher está lá fazendo agitação comunista e a CNBB acha que deve canonizar. Esse é como a canonização do Betinho, é claro que isso não vai progredir, a não ser que o Vaticano se brasilianize rapidamente. Mas quando um órgão como a CNBB faz uma coisa dessa, quer dizer, eles também perderam o senso das proporções, eles não têm mais ideia. Né? Então, seria o caso de perguntar, peraí, quantas pessoas obtiveram milagres através da irmã Dorothy? Nenhuma, evidentemente. Quantos obtiveram milagres através do Betinho? Né? Então, sem a existência de milagres atestados, não dá nem para entrar com o processo de canonização. Mas eles acham que dá, por quê? Porque eles gostam muito dessa irmã Dorothy, e para eles aquilo, vamos dizer, a palavra santo usada como figura de linguagem e usada como termo técnico da Igreja Católica, para eles não faz mais diferença. Eles perderam o senso do peso relativo das palavras. E quando chega nisso, toda a discussão pública é absolutamente inviável e inútil. Tanto que eu vou dizer para vocês, tudo o que eu escrevo é para vocês. Né? Na verdade, não escrevo para mais ninguém. Pode ser que alguém de fora, lendo, né, se torne aluno, e isso lhe trará algum benefício. Mas para o público em geral, você vê o que aconteceu com esse seu Bertone, esse seu Simões, que não leram uma linha do que eu escrevi, não leram sequer artigos, ouviram alguns programas do Trotspeak e fazem apreciações de conjunto. Um deles fala até trajetória de vida inteira do Olavo de Carvalho. Eu digo, como trajetória de vida inteira? Quer dizer, um sujeito que publicou 15 livros, tem 40 mil páginas de apostila indexada, tá certo? E publicou aproximadamente uns 2 mil artigos na imprensa. Você vai jogar o cara por um hobby tardio de radialista que ele obteve, sem levar em conta sequer que o programa se dirigia especificamente a meus alunos? Pois eu, logo no começo, disse, esse programa se destina a responder e-mails. Eu recebo mais e-mails do que eu conseguiria responder por escrito, então vou responder aqui. As pessoas me mandam consultas, dúvidas, etc., eu responderei por aqui. Né? Ou seja, é um programa para um público específico. Né? Então, como é que essas pessoas fazem isso? Ah, elas fazem porque elas são desonestas. Sim, também são desonestas, mas a mera desonestidade não basta para fazer uma coisa dessa. É preciso um estreitamento mórbido do horizonte de consciência. É preciso uma espécie de hiperprovincianismo. A definição do Ortega y Gasset, o provinciano é o sujeito que acha que o mundo é igual à sua província. Ele só sabe aquele pedacinho, ele julga o resto por aquilo. Então, não há mais discussão cultural. A discussão cultural pressupõe pessoas que dispõem dos dados sobre o conjunto da cultura e da sociedade e que podem divergir na sua interpretação, mas têm acesso aos dados e têm um domínio da linguagem mais ou menos equivalente. Então, por exemplo, se você vê as discussões do Gustavo Corsão ao seu Amoroso Lima, eu falei, eles dois conheciam a doutrina católica igualmente, hein? Só que um interpretava de um jeito, outro interpretava do outro, hein? Mas não estavam julgando a partir o todo a partir de um pedacinho. É o famoso negócio do Arthur Kessler, que diz que perguntaram para o sapo o que é o céu, ele disse, é um buraquinho no topo do poço onde eu moro. Então, é exatamente assim. Agora, em todo lugar existe gente assim. Pessoas incultas são, por definição, aquelas que não sabem do que estão falando. Só que no Brasil isso tornou epidêmico. Não, peraí, acho que não vai dar para responder mais nada. Só queria responder aqui uma coisinha para o... Eita, só tem isso aqui? Ah, não, tem mais aqui. Aqui, o Murilo Carlos Veras me dá outras dicas aqui sobre estudos a respeito do João Ponceau, o João de São Tomás, e das obras do grande estudioso dele, que é o John Dealey. Eu estou lendo os livros do John Dealey, eu estou absolutamente maravilhado com aquilo, maravilhado. Assim, é um grande negócio que esse homem está fazendo. Assim, não há dinheiro que pague o serviço que ele está fazendo, porque ele não apenas trouxe de volta essas obras do João Ponceau e outros filósofos da mesma época, mas com isso ele remaneja toda a visão que nós temos da história da filosofia. Você vê que o pedaço que foi apagado, ele traz de volta, e quando você reinsere esse pedaço, você vê que praticamente nada foi como as histórias da filosofia estão contando. A história foi outra, muito diferente. Então, só que isso ainda vai levar muito tempo para que isso se integre no meio universitário, mas os livros do John Dewey são como bombas colocadas embaixo da ponte, não sobra pedra sobre pedra, né? Então são livros maravilhosos, maravilhosos. Estou gratíssimo, porque eu não sabia que o pessoal estava, ignora, você vê, a gente tenta acompanhar a coisa, mas sempre algo escapa. Eu não sabia que havia um interesse grande por João de São Tomás nos Estados Unidos, né? No mundo anglo-saxônico. Isso é a coisa mais extravagante do mundo, né? Eles só leem o que eles mesmos escrevem, né? Então, agradeço mais novas dicas aqui e vou continuar estudando isso. Carlos Lopes pergunta, recomenda a leitura de Simone Weil? Sim, sim. Simone Weil, vamos dizer, ela era uma moça judia que se converteu ao cristianismo, mas jamais foi batizada, morreu sem batismo. E tem muitas ideias dela, mas que você não pode concordar, mas que são, de novo, a experiência profunda de uma alma, né? Às vezes, essas pessoas, vamos dizer, quando se convertem, elas ficam mais cristãs do que os outros, tá entendendo? E às vezes exageram. O sujeito mais cristão que eu conheci era um judeu vizinho do Gustavo Corsão, que ele, o Gustavo Corsão, converteu. E ele virou um católico tradicionalista, o mais durão que eu conheci. É o Dr. Júlio Fleischmann, de saudosíssima memória. E a Simone Weil aconteceu a mesma coisa. Às vezes ela quer ser tão cristã que ela passa do limite. Mas, ó, então hoje não dá para responder mais nada. O nosso tempo acabou. E não esqueçam esse aviso que os alunos do seminário têm 20% de desconto em qualquer livro. O meu livro já está aí na pré-venda. O mínimo que você precisa saber para não ser um idiota. Um trabalho excepcional que foi feito pelo Felipe Moura Brasil. Por quê? Mais dois minutos. O que que ele fez? Ele juntou uma série de artigos e pegou várias alusões que havia nesses artigos a outros artigos, tá certo? E colocou tudo em nota de rodapé sob a forma ou de indicações de publicações ou de indicações de links. De modo que tem uma boa parte do meu trabalho, que dá mais ou menos uns 10 volumes, ela é uma fenomenologia do Brasil mental no quadro do mundo nos últimos 30 ou 40 anos. Só esta parte já é um negócio enorme. E o Felipe Moura Brasil, com esse índice que ele fez, ele conseguiu mapear esse conjunto e entregar na mão do leitor, não é isso? Como uma espécie de índice do conjunto. Então, isso aí não é, aspas, o pensamento do Olavo de Carvalho. Não, esse é um pedaço do pensamento do Olavo de Carvalho, né? Mas é um pedaço que se refere a um tema que é, para mim, é dos mais importantes, que é justamente o nosso país. O nosso país e o seu lugar no mundo. E as transformações psicológicas e culturais que ele tem sofrido e o para onde nós vamos, enfim. Né? Então, sobre isso, o Imbecil Coletivo é sobre isso, o Imbecil Coletivo 2 é sobre isso, este livro é sobre isso. E todos os artigos que eu publiquei na imprensa são sobre isto, né? Com exceção de um ou outro que trata de temas mais teóricos, né? Mas, por exemplo, todo o curso de filosofia política não faz parte disso. O curso de metafísica que eu dei não faz parte disso. O livro que eu escrevi sobre Maquiavel não faz parte disso. Os quatro discursos de Aristóteles não faz parte disso. Essa é a parte mais propriamente filosófica no sentido teórico da coisa. Mas, vamos dizer, a minha interpretação do Brasil, você sabe que a interpretação do Brasil é, no Brasil, um gênero literário. Interpretações do Brasil, como, por exemplo, a do Paulo Prado, Gilberto Freire, Sérgio Buarque de Holanda, etc, etc. E no conjunto desse gênero literário, eu também coloquei lá a minha pedrinha constituída dos artigos do jornal, que agora estão reunidos neste livro, nos demais que serão reunidos na série inteira, porque o Imbecil Coletivo tem 8 volumes, né? E serão publicados, então, pela Vida Editorial, não sei se em parceria ou não com a própria Record, mas que serão publicados em breve, creio eu. E que somados a isso, então, formam um bloco. Isso aqui é o Brasil no mundo, o Brasil na história mental e espiritual da humanidade, tal como visto pelo seu Olavo de Carvalho. E este assunto, o Felipe Moura Brasil mapeou de maneira absolutamente brilhante, muito escrupulosa, muito cuidadosa, e se vê que ele realmente estudou o assunto. Então, se alguém fizesse a mesma coisa, vamos dizer, com a parte das obras propriamente teóricas que eu escrevi, para fazer isso seria outro trabalho, mais complicado ainda e que levaria mais tempo. Mas não faltarão pessoas, porque no Brasil é assim, se um sujeito publicou um livro sobre uma coisa, as pessoas acreditam que ele só sabe aquilo e que ele nunca mais falou de mais nada. Então, como o Ricardo Mussi, que fez duas resenhas de livro meu, aliás, a resenha está bem feitinha, só que ele diz, então a perspectiva dele é eminentemente a da crítica cultural. Eu falei assim, nesses dois livros é, meu filho, e o resto? Você vai dizer que o Aristóteles não é perspectiva crítica cultural, já diz as opções da crítica cultural, filosofia sua inversa crítica cultural, falei, então, cara, ele vê aquele pedaço, ele acredita que já dominou tudo. Essa é outra característica do provincialismo brasileiro. Então, você veja, quando eu comecei a ler os livros do Mário Ferreira dos Santos, o primeiro que caiu na minha mão, eu acho que foi o Pitágoras e o Tema do Número. E eu comecei a ler aquilo e eu imediatamente pensei, ou esse sujeito é um gênio assombroso, como raramente houve na história da filosofia, ou é o louco completo. Então, mas como é que eu posso tirar a dúvida? O que eu fiz imediatamente? Tratei de comprar todos os livros do Mário Ferreira dos Santos e ainda ir na casa dele perguntar se tinha inéditos. E apareceram mais 20 inéditos. E depois de ler tudo isso, eu falo, bom, eu começo mais ou menos a entender a estrutura do pensamento do Mário Ferreira. E antes mesmo de entrar em qualquer discussão sobre o conteúdo do pensamento dele, escrevi aquela introdução da Sabedoria das Leis Eternas, que é a estrutura interna do... A estrutura não é o conteúdo, é apenas a estrutura. Então, bom, é assim que se faz. É assim que se trata os escritos de um filósofo. Mas as pessoas hoje não sabem que é assim. Você lê um livro, já saquei tudo. Quer dizer, mas isso é uma coisa de um provincianismo atroz. No meu caso, eu sei que tem uma boa parte do trabalho que está inédito. Mas você sabe que essa parte existe, existe sob a forma de gravações, existe sob a forma de aulas, e existe esse curso que está à disposição de qualquer um, e que ninguém é proibido de frequentar, só é proibido de usar pseudônimo. Então, falou, bom, o Felipe Moura Brasil, ele fez a coisa certa, ele pegou o tema que estava, vamos dizer, mais bem documentado, porque os artigos estão publicados em jornal e estão reproduzidos na minha página ou no Vida Sem Máscara, e selecionou a parte que lhe pareceu mais significativa. Eu acho a seleção muitíssimo bem feita. Eu teria escolhido exatamente esses mesmos títulos e ainda colocou notas de rodapé abundantes, indicando as conexões que aquilo tem com o resto, de modo que as pessoas percebam que não se trata de uma opinião aqui, uma opinião ali, mas de um trabalho de conjunto de fenomenologia, vamos dizer, do Brasil no mundo, do Brasil mental, não estou falando do Brasil econômico, nem do Brasil político, mas do Brasil mental. Para usar o termo do Manuel Bonfim, o Brasil mental. Então, entrando ali, então, a minha contribuição nesse gênero literário tipicamente local, que são as interpretações do Brasil, que não constitui, senão, vamos dizer, um pedaço, um fragmento do por sua vez, um fragmento do meu trabalho, mas é um fragmento. Quem conhece esse fragmento na sua estrutura geral? Só o Felipe Moura Brasil. É o único cara que estudou esta parte, vamos dizer, como um todo. Então, não há nem como elogiar esse rapaz. O que ele fez, se eu começar a falar dele, vão dizer que eu estou idolatrando o Felipe Moura Brasil, que eu estou acendendo vela, rezando São Felipe Moura Brasil, cure as nossas hemorroides. Então, até a semana que vem, muito obrigado. Se desliga aí esse...